arte, divulgações, o Moral de São Paulo. Eu quero é beber. Fosse cachaça mata, solidão maltrata. Vem me socorrer, arrocha! E aí, mulher, Deus abençoe, obrigado. Venha! Vamos cantar, vamos beber! Amigo garçom, abra esse bar. Reserve estoque de bebidas. Eu mesmo vou tomar. Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada. Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei. Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei. Bora beber! Eu quero é beber, eu quero é beber, eu quero é beber. Pois se cachaça mata, solidão maltrata, não para de doer. Eu quero é beber, eu quero é beber, eu quero é beber. O cachaça moada, vou ficar de graça, vem me socorrer. Arte M, divulgações, o Moral de São Paulo. Aqui é desse jeito, é chonado. Abra esse bar. Reserve estoque de bebidas que eu mesmo vou tomar. Acordei com uma sede danada, pois perdi a minha namorada. Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher que eu mais amei. Foi eu quem vacilei, agora estou sem a mulher. Deixa a galera cantar, deixa, deixa. Eu quero é beber. Eu quero é beber. Toma uma, faz parte. Bora apertar, bora. Eu quero é beber. Eu quero é beber. Eu quero é beber. Pois se cachaça mata, solidão maltrata. Eu quero é beber. Eu quero é beber. Eu quero é beber. O cachaça moada, vou ficar de graça. Vem me socorrer. Ô cachaça voada, vou ficar de graça. Vem me socorrer.